5, go ahead. Request 3 seconds for that. 9025, stand by. Stand by, you have your clear, so you have your flight plan. No. Okay, there's nothing that we can do to help you. I don't have your flight plan yet. Okay, we're contacting the airline. Gol 90, 437, nesse polo 43, autorizado táxi Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, 02. Azul 6908, está escuta? Escuta, senhorita. Azul 6908, disponibilizado. Azul 6908, quem é no 096, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 0,2. 1096, ele pouso, pistola 0, azul 6908. Azul 6908, no céu 46, libera direito. Autorizado táxi Alfa Kilo, previsto 3 Lima, no Pátio 3. Liga para o teu sinalizador. Alfa Kilo, 3 Lima, azul 6908. Boa noite, até a próxima. Boa noite, 6908, está pronto, cópia. Cópia. Voo 992, autorizado para Recife, via Peso Lula 7, nível de voo 370, saída Fuca, transição Caju, decolada pistola 0, apagado do colagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5457, controle 120, decimal 8. Voo 992, correto, chame o próximo portão 8. Tá bom, tá bom. Voo 992, aguarde pro posto, número 2, setor. Só confirmando, o destino é Recife. Sim. Gol 9025 Tower. Go ahead. 8 copy. Yeah, go ahead. Gol 9025 cleared to Vitória. Fly Opposition 4-4-7-4-0-0. Salvo 1, departure, docking transition. Runway 10, after departure, right turn. Scope 5, 4, 6, 7. Salvo departure, 1, 10, 10, 8. Charles 1, Sierra, Alfa November, Victor Oscar 1, Lima, Delta Transition, Delta Oscar, Kilo Lima, Unifor. Go 9025, call 5467. 5467. With the call, simply to push, call me to taxi. A aeronave da companhia que já havia pedido peixe no portão 09. Roger, Charles 1, Flow 9025, request taxi, description, 16.1, 3 hours, 15 minutes, address at Berkeley, Star, Bravo, Charlie, Fox. Flow 9025, taxi to the holding point, runway 10 via main apron taxi, the holding point, call me ready, QNH 1016. Main apron, wings, holding point, it's all ready, it's Mr. Second 1016, Joe, and I am 025. Gol 1192, está livre, push, portão 08, chame para o táxi. Táxi. 925, clear the line up and take off to runway 10, windy 320 degrees, 0 2 knots. Clear to line up and take off runway 10, go 925, just confirm the wind. 320 degrees, 0 2 knots. Salvador 1892, canal ILS X-Ray, pista 10. 1892, quem negar 1096, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 1096, aguardando a pista livre, 1892. Reporte espera da pistola 0, via taxa de exchange, reporte espera, reporte pronto, quer ligar no 0 no meio. Salve, entrada via taxa, taxa de exchange, pronto, reporte espera, vai, reporte pronto, reporte espera, vou, reporte pronto. 1-9-0-5, airborne 8-5-7, sabedoria 4-1-2-0-2-4-8. 1-2-0-2-8, bye-bye. 1-8-1-2, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 0-2-0. Livre pouso na 1-0, boa noite, boa noite. 192, meu solo é 00, libero direito, autorizado o táxi. Alfa de norte, portão 09. Alfa de norte, 09. Gol 192, autorizado, linha de decolar, pista no 0, vento variável 1. Autorizado, a gente decolar o gol. Gol 192, decolado é 02, chama o controle, 120 decimal 8. Chama 120 decimal 8, bom, 192, boa 73, autorizado, para o aeroporto de Guarulhos, via pouso 10 Tabaté, nível de voo 360, saída São Voando, Leda Mótima, decola da pistola 0, após decolagem, primeira curva direita. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. 360, pouso 10, Tabaté, decola da pistola 0, São Voando, Leda Mótima. O 973, correto, chega pronto no portão 3. Correto, chega pronto no portão 3. Sim, aqui o uísque, prossiga. Salvador, bom dia, voo 1172, final da 10. Voo 1172, QNH no 0, no meio autorizado pouso, pista no 0, zap variável 1. Eu pouso na 10, com 10 no meio, voo 1172. Corona 72, local a 18, libero direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Direita Alfa Juliette para 08, no fundo com 3. Posicionamento, voo 1073. Corona 73, está livre, portão 3, chance de ataque. Chama o portão. Autorizado táxi direita, Índia, até ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera, reporte pronto. QNH, olho 0 no 6. direita, Fonte da Índia, reporta próximo vídeo, 16906, voo 1973, autorizado, linha do colapso, estamos zero, vento variável 029. Salvador, bom dia, hotel 9100. Salvador 9100, prepara o seu da PUCA e aguarde a cópia. Prepara qual? Saída PUCA. Ok. 9100, copia? Terra 9100, copia. Terra 9100, autorizado para João Pessoa, via Tesoula, 7 nível de voo 350. Saída Pouca Jamo Caju, decola da pista 1-0, fazer decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5473, controle 1-20, decimal 8. Terra 9100, João Pessoa, nível 350, fez o Lúcio 17. A saída ficou Pouca Jamo Aracaju. Recordão 1-0, cruza à esquerda, 5473 ao transponder e 208 ao controle, está na posição 07. Está 9100, contagiamento correto, chame para o 77. Chamar. Está 9100, autorizado, chame para o táxi. autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Tati Pacing, no ponto de espera e o ponto de pronto, que é legal na 0 no meio. Tati, o dia, na 0 no meio, proteção do ponto de espera da 10. Pronto, tá 9100, autorizado, linha de colapso, 9100, dentro do carro. Linha de colapso, 9100, 9100.